pobre de quem não tem Jesus no coração. Vive enganado, sem saber pra onde ir. Pobre de quem não sabe amar o seu irmão. Vive chorando e não pode prosseguir. Pobre de quem vive a vida de ilusão. Pobre de quem não tem Deus no coração. Vive caído, mergulhado na prisão. Pobre de quem não tem Jesus no coração. De quem vive a vida de ilusão. Pobre de quem não tem Deus no coração. Vive caído, mergulhado na prisão. Pobre de quem não tem Jesus no coração.